Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurant. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Mercado em busca de profissionais especializados, cursos profissionalizantes gratuitos e alguns dos quais os participantes até recebem para que simplesmente estejam presentes. Entretanto, baixa procura pelas vagas disponíveis e o que será que explica este fenômeno? Nesta semana, aqui nas ondas da CBN Foz, o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, fez um apelo aos empresários de Foz do Iguaçu no sentido de que suas empresas participem do Pronatec Copa na Empresa, que é um programa que oferece vagas de capacitação para os empregados sem nenhum tipo de custo para a empresa, que precisa apenas formar as turmas e apontar quais suas necessidades. Chega a ser curioso até que os mesmos empresários que reclamam das dificuldades para a prestação de um bom serviço e da pouca disponibilidade de profissionais capacitados no mercado, e também que os desempregados que desejam inserir-se no mercado de trabalho, ou aqueles que estão empregados mas querem progredir ou mudar de área, demonstrem pouco ou nenhum interesse nas opções disponibilizadas pelo governo em seu intento de capacitar o setor turístico hoteleiro para os grandes eventos e o próprio futuro da atividade turística aqui no país. Algo está errado nesta história, definitivamente errado. No CBN Turismo deste sábado vamos falar de capacitação e acompanhar também o movimento nos principais atrativos turísticos aqui da fronteira, neste feriado prolongado que costuma ser o de maior movimento do ano nos atrativos turísticos aqui da região. Com brasileiros, paraguaios e argentinos viajando e permanecendo mais tempo aqui na fronteira, além dos demais estrangeiros, ganham todos, desde o conhecido vendedor de meias do comércio ambulante de Ciudad del Este ao vendedor de joias da loja de souvenir, ao garçom no restaurante também, claro, aos proprietários dos estabelecimentos que fornecem produtos ou prestam serviços. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, dia 30 de março de 2013. Bom dia! Fim de semana de Páscoa começa com recorde de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu. Já na usina de Itaipu, a melhor marca é aguardada para hoje. Governo do Estado declara de utilidade pública área no entorno do Aeroporto Internacional Cataratas em Foz. A aldeia da cidade de Puerto Iguaçu cria a primeira agência de turismo indígena da região trinacional. A Agência de Desenvolvimento Turístico Cataratas e Caminhos do Lago de Itaipu tem novo presidente. Ecomuseu de Itaipu inaugura duas novas exposições para moradores e visitantes da fronteira. E no CBN Turismo deste sábado você confere também a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Terra das Cataratas. 11 horas e 6 minutos, CBN Turismo está começando. CBN Turismo. Temperatura em elevação aqui na faixa de fronteira, já chegando inclusive a casa dos 27 graus. Fim de semana que pode ter breves pancadas de chuvas aqui na fronteira, mas no geral o predomínio é de tempo bom. Os termômetros devem chegar neste sábado à marca dos 32 graus, enquanto que para amanhã, domingo, leve possibilidade apenas de pancadas de chuva no período da tarde e temperaturas que oscilam entre 16 na madrugada e 30 graus por volta do meio-dia. A segunda-feira, por sua vez, deve ser de sol e calor em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos, o que deve agradar também os argentinos que estão aqui na região, já que no país do novo Papa, a terça-feira também é feriado, que amplia o tempo para viajar e aproveitar as opções de turismo. Aeroportos da região internacional estão abertos para pousos e decolagens, nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, o movimento foi grande desde as primeiras horas do dia no sentido Foz do Iguaçu ontem. Sexta-feira Santa praticamente não houve atividade comercial no Paraguai, isso faz com que grande parte do fluxo de compristas esteja concentrado neste sábado, último dia antes da Páscoa. Isso já pode ser visto desde as primeiras horas do dia, movimento grande na região da Ponte da Amizade, sentido Paraguai. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Foz e Ciudad del Este. Vamos acompanhar aí se os turistas já começam a voltar também aqui à cidade de Foz do Iguaçu, com o repórter Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Exatamente nesta manhã de sábado, os turistas e visitantes aqui de Foz do Iguaçu aproveitaram a manhã de hoje para ir ao Paraguai fazer as compras, já que nessa Sexta-feira Santa não houve atividades comerciais no vizinho país. E isso acaba resultando no trânsito na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre o Brasil e o Paraguai, lentidão nos dois sentidos, tanto para quem está indo em direção a Ciudad del Este, no Paraguai, como quanto para quem está retornando a Foz do Iguaçu. O motorista deve ter paciência, pois o movimento de maior lentidão é no sentido Ciudad del Este, apesar que também há lentidão para quem está retornando a Foz do Iguaçu, mas eles não é tão grande assim quanto para quem está indo ao Paraguai. O motorista deve ter muita paciência para fazer a travessia e poder aproveitar aí as compras no lado paraguaio da fronteira. Guilherme? Obrigado, Bruno. Zanetti, na BR-469, sentido Cataratas, ontem foi um dia de muita movimentação. E hoje, apesar do fluxo ligeiramente menor do que a Sexta-feira Santa, continuamos tendo um movimento de veículos bem maior que no sábado normal no trecho entre a rotatória de acesso à Ponte Tancredo Neves e a chegada ao centro de recepção de visitantes ali do Parque Nacional do Iguaçu, no chamado Parque Infraero, ali no acesso ao aeroporto internacional. Continuam as obras para a montagem das arenas que abrigarão os X Games agora no mês de abril. Na Ponte Tancredo Neves, espera encontrar filas em razão da grande quantidade de turistas brasileiros e argentinos aqui na região. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, com o repórter Bruno Zanetti. Nesta manhã de sábado, o dólar é comercializado em Foz do Iguaçu a 2,04 para compra e a 2,11 para venda. O peso argentino é comercializado em Foz a 0,25 para compra e a 0,30 para venda. O guarani, R$1 compra 1.920 guaranis e 2.000 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro é comercializado em Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado a 2,55 para compra e a 2,70 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de mais de 2 milhões e 200 mil litros de água por segundo. Vazão cerca de 50% acima da média para esta época do ano no cânion do Rio Iguaçu. Paisagem realmente bastante belíssima das nossas Cataratas do Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e também com horários especiais neste feriadão. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, e com atrativo adicional neste fim de semana. Após quase 6 meses fechado, o vertedouro da barragem está aberto e jorrando mais de 400 mil litros de água por segundo neste instante no leito do Rio Paraná. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 11 minutos e continuando esse nosso giro de abertura aqui nas ondas da CBN, eu converso agora com o Guilherme Laurino, ele que é gerente comercial do Complexo Turístico Itaipu. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Guilherme. Tudo bom? Tudo ótimo. Como é que está o trabalho por aí na usina de Itaipu? Muitas visitas? Está muito bom. Realmente, os turistas chegando aqui, a gente está atendendo a todos. Já montamos uma operação especial para esse atendimento. Então, nós já estamos com horários extras, ônibus extras. Aproveito também o espaço para comunicar quem quiser hoje, sábado, almoçar conosco aqui. Excepcionalmente, nesse fim de semana, o nosso almoço no PTI está funcionando normalmente. Daqui a pouquinho, às 12h30, o grupo sai, faz uma visita na fundação e também almoça no antigo refeitório dos Barrageiros. Uma oportunidade única e é uma ótima opção de almoço aqui conosco. E esse sábado, inclusive, o famoso sábado de Aleluia, historicamente é um dos dias ou o dia de maior visitação no complexo turístico Itaipu. Como é que está a expectativa para hoje especificamente? Todas as áreas envolvidas, né, planejamento, área comercial, operação, financeira, já se alinhou alguns dias atrás, buscando o melhor atendimento, né? A gente tem aquele, lembrando o nosso selo ISO 9001 de qualidade, então a gente tem que manter esse compromisso de um bom atendimento nesses dias. Conversas já foram feitas, reuniões já foram tratadas também, para que a gente receba da melhor maneira possível o turista, que nos dá a honra de poder mostrar um pouquinho do que tem aqui em Itaipu, com todos os atrativos, né? Circuito turístico especial, visita panorâmica, temos também o Ecomuseu, o test drive do veículo elétrico também, que é uma ótima opção de passeio, o refúgio biológico, né, o almoço no PTI, então tem muita atividade, inclusive para esse sábado à tarde e o domingo dia todo estamos funcionando normalmente. Até para nós deixarmos registrados aqui, o horário em que os passeios acontecem neste sábado e domingo. Eles começaram agora a partir das 8 horas, né? A última visita nossa da visita panorâmica é às 16h30, um horário excepcional que conseguimos também, somente para transporte aqui do Turismo Itaipu. E aí depois temos a iluminação às 8 horas. E amanhã, domingo, a partir das 8 até às 16 horas, nós temos visitas aqui. Então as pessoas podem comprar pela internet, procurar o seu agente de viagem também. Sabemos que em diversos hotéis aqui da cidade existem postos que são parceiros nossos também, que podem ajudar nesse sentido. E eu aproveito para colocar o nosso 0800-645-4645 à disposição de todos os seus ouvintes, que queiram já pedir informações, né, marcar, de repente, agendar uma visita conosco, fazer uma reserva, ou a compra online que pode ser feita no nosso site, que é o www.turismoitaipu.com.br. E falando ainda de turismo na Itaipu, no sábado passado nós excepcionalmente não tivemos a iluminação monumental em função da adesão de Itaipu ao movimento Hora do Planeta. Para este sábado, confirmada a iluminação? Confirmadíssima, tudo normal, teremos até ônibus extras aqui no atendimento. E pedimos, né, porque a iluminação ela tem uma característica, que é uma quantidade limitada de lugares. Então a gente sempre pede que as pessoas comprem os seus ingressos com antecedência para não perder esse momento aqui conosco. Mas está tudo confirmado, tudo certinho. Até o final do feriado prolongado, a expectativa é aproximadamente 6.500 visitantes? Isso, esse é o número que nós estamos trabalhando, né? Então, a gente espera realmente alcançar e, se possível, até superar esses números. Vamos trabalhar bastante para isso. Conversei aqui na CBN com o Guilherme Laurino, ele que é gerente comercial do Complexo Turístico Itaipu. Guilherme, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Eu que agradeço, Xará. Um abraço a todos os ouvintes da CBN. E a seguir, no CBN Turismo, nós vamos saber mais sobre o movimento no Parque Nacional do Iguaçu. Ontem nós tivemos recorde de visitantes neste que é o principal atrativo turístico aqui da fronteira. 13 ônibus extras foram disponibilizados e a expectativa de que até o final do feriado prolongado mais de 25 mil visitantes passem pelo lado brasileiro das Cataratas do Iguaçu. Vamos ao rápido intervalo, CBN Turismo até meio-dia, nas ondas da CBN Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 20 minutos aqui em Foz do Iguaçu e o número de leitos na rede hoteleira da cidade vai aumentar de 23 mil para 26 mil até meados do ano que vem, quando o Brasil recebe as disputas da Copa do Mundo. Além de reformas e ampliações, estão sendo construídos vários hotéis, a maioria nas categorias que correspondem a 3 e 4 estrelas. Só nos últimos 12 meses foram 1.000 leitos a mais, principalmente com a ampliação de hotéis tradicionais. As obras de expansão da rede hoteleira também incluem reformas e ampliações em vários hotéis que estão investindo, inclusive, em estruturas de centro de eventos aqui na cidade. E entre os empreendimentos já em obras ou projetados, há 9 hotéis de novas bandeiras e redes, inclusive aqui na região central da cidade, que será um dos focos da expansão da hotelaria. Outra novidade é que a rede Tropical, que antes era a administradora do Hotel das Cataratas, pretende também construir um novo hotel aqui no centro de Foz do Iguaçu, que vai consolidando-se como um dos principais destinos turísticos em território brasileiro. CBN Turismo. E ontem, Sexta-feira Santa, tivemos recorde de movimentação até agora no Parque Nacional do Iguaçu, com 13.994 visitantes. Faltaram apenas 6 para que a inédita cifra de 14 mil no único dia fosse alcançada. Como já havia previsão de grande procura, o parque abriu uma hora mais cedo. Foram disponibilizados 13 ônibus extras para acomodação dos visitantes. E quem está acompanhando na manhã deste sábado de Aleluia, como está o movimento na entrada do Parque Nacional do Iguaçu, o repórter Maurício Freire. Bom dia, Maurício. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio CBN. Como você falou, essa sexta-feira foi um dia de recorde de visitação aqui no parque. Quase 14 mil turistas vieram conhecer, vieram ver as Cataratas do Iguaçu. Neste sábado, o movimento é um pouco menor, mas ele continua intenso. Estou aqui na entrada do Parque Nacional do Iguaçu. A gente tem uma pequena fila aqui, mas que ela flui rápido em função do atendimento que foi reforçado neste feriadão de Páscoa, já prevendo esse grande número de visitação aqui no Parque Nacional do Iguaçu. Eu estou aqui com um grupo de turistas, que é aqui de pertinho, de Toledo, mas que veio trazer um pessoal de fora aqui, é o Jefferson, que está aqui comigo, né, Jefferson? Vocês são de Toledo, saíram cedinho hoje para vir conhecer as cataratas? Saímos cedo hoje para vir conhecer as cataratas, tenho meus tios que são de Porto Alegre, estou trazendo ele aqui pela primeira vez, eu venho várias vezes no parque aqui visitar, sempre trago o pessoal para visitar aqui, mas estamos vindo mais uma vez aí hoje para ver esse parque que é muito lindo e bonito. O Jefferson Areski é uma espécie de guia quando vem os parentes de fora, Jefferson, você estava me contando antes? Eu sou, sempre quando eles vêm, a gente sempre traz eles para a região de Foz, Paraguai, as cataratas, sempre mostra o lugar aqui que é bonito e vale a pena vir. Agora mesmo você que veio diversas vezes, é sempre uma sensação diferente ver as cataratas, né? Sim, sim, sempre que a gente vem aí é uma sensação diferente, cada vez está mais bonito, parece que nunca, cada vez está sendo uma mudança, nunca é a mesma coisa. O Jefferson, como ele falou, veio trazer o tio dele, que é de Porto Alegre, que é o seu Jair Areze. Seu Jair, como é que está a expectativa aí para conhecer as cataratas? Bom dia. Ah, sim, ó, a expectativa está bastante, está um nervoso, um frio na barriga, entendeu? E tamo aí, vamos ver como é que é a situação lá dentro pra gente perceber o resultado. O que você já ouviu falar das Cataratas do Iguaçu e já viu aí pela internet ou pela televisão? É, a gente já assistiu na internet, coisa e tal, tem muita curiosidade em ver na realidade mesmo como é que é. E vamos sentir na pele agora como é que é ser, tá numa das melhores, maiores maravilhas do mundo, né, da sete. Tá certo, gente. Obrigado, um bom passeio para vocês. Bem-vindos aí a Foz do Iguaçu. É isso aí, Guilherme. Muitos turistas chegando a todo momento aqui no Parque Nacional. A gente percebe que hoje a maioria dos turistas é de fora, é de países da América Latina, do Chile, da Argentina, do Peru, do Paraguai. Bastante turistas latinos aqui neste sábado no Parque Nacional do Iguaçu. Um sábado muito bonito aqui na Terra das Cataratas, com o céu azul, sol brilhando intensamente, temperatura amena neste momento, faz 25 graus aqui na região do Parque Nacional do Iguaçu. Um ótimo dia para fazer turismo e para conhecer as cataratas, que estão belíssimas neste feriadão de Páscoa, com uma vazão acima do normal, não é mesmo, Guilherme? Volto com você no estúdio da CBN. Pois é, Maurício, temos mais água do que de costume nas Cataratas do Iguaçu e também mais carros do que de costume na BR-469. Como é que está o deslocamento e quais as recomendações que você, que acabou de fazer esse trecho, dá aos motoristas aqui na nossa cidade? Movimento bastante intenso ali na BR-469. É importante o turista que passar pela rodovia vir com calma, tranquilidade, porque, como eu falei, é intenso o movimento, então o trânsito está andando um pouco mais devagar do que de costume, mas está tranquilo, não há nenhum momento de fila, nem de engarrafamento, chega com tranquilidade aqui ao estacionamento do Parque Nacional do Iguaçu. É só ter aquela atenção redobrada, que tem que ser normal num dia de maior movimento em qualquer estrada, não é mesmo, Guilherme? Obrigado, Maurício Freire, acompanhando, portanto, a movimentação do ponto mais bonito aqui da nossa fronteira, o Parque Nacional do Iguaçu. E ainda falando do parque, o chefe da unidade de conservação, Jorge Pegoraro, conversou com a reportagem CBN e falou sobre a estrutura montada para atendimento neste feriado prolongado, que já começou com recorde de visitantes. O Instituto Chico Mendes, assim como juntamente com a concessionária Cataratas do Iguaçu S.A., né, promoveram um esquema especial para essa visitação, já que o centro de visitantes do parque ele está passando por uma reforma, né, uma ampliação, para exatamente permitir maior conforto para esses visitantes. E hoje está sendo assim o nosso teste, né? Aqui, juntamente com esse dia maravilhoso, recebendo todas essas pessoas. Então, nós reforçamos a estrutura com relação ao transporte, né? Os ônibus da concessionária tiveram um acréscimo de 13 ônibus extras no dia de hoje. O Parque Nacional abriu hoje mais cedo, às 8 horas da manhã, ao invés de 9 horas normalmente que abre. Todos os funcionários das concessionárias estão trabalhando, né, no atrativo. Então, um esquema especial, né, montado. Existe um pouco de fila, mas essa fila está fluindo, né, normalmente, em função do grande volume de pessoas que estão ainda chegando aqui no centro de visitantes do parque. Mas é um dia típico de grande visitação, o tempo está ajudando, então hoje, durante todo o dia, né, e provavelmente durante todo o final de semana também, vai ser nesse esquema, um esquema especial montado para atender todos esses turistas. Jorge Pecoraro destacou também que, para poupar tempo, o ingresso para conhecer o Parque Nacional do Iguaçu pode ser comprado através da internet no endereço cataratasdoiguaçu.com.br. Temos um site, né, disponível. Esses ingressos podem ser adquiridos via o site, antecipando, né, a sua vinda aqui então no Parque Nacional. Quero lembrar que existe também o passe comunidade, né, aquele valor diferenciado hoje com relação a esse preço, o valor de R$8, para os moradores aqui de Foz do Iguaçu e da região de abrangência do Parque Nacional do Iguaçu. Os 14 municípios que são lindeiros ao Parque Nacional têm um valor diferenciado. Já quanto às obras para a realização dos X-Games no Parque Nacional do Iguaçu, Pegoraro informou que, em função do feriado e do grande movimento previsto, a montagem da pista de skate com vista para as cataratas terá início apenas na segunda-feira. O Instituto Chico Mendes, juntamente com a organização dos X-Games, né, nós exatamente deixamos passar esse feriado, né, que era um feriado com muita gente, para nós iniciarmos a montagem das estruturas. Então, no próximo dia 1º, na próxima segunda-feira, 1º de abril, já iniciarão as estruturas aqui no Parque Nacional do Iguaçu, já que praticamente estamos muito próximos, né, da realização desses jogos que vão acontecer no parque no dia 20 de abril. Então, é todo também um esquema especial, uma montagem de uma infraestrutura grande, né? São vários organizadores que estão fazendo isso. Nós vamos montar uma estrutura na frente do Hotel das Cataratas, ali naquele mirante principal, próximo, com vista, né, para as Cataratas do Iguaçu. Então, uma expectativa grande aí também, no mês de abril, nós estaremos realizando isso. O chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, falou também sobre a retomada dos passeios da lua cheia nas cataratas, cujo luau deste mês foi realizado na noite de quarta-feira. Começamos o ano de 2013, né, fazendo o luau, já fizemos 3, né, um em janeiro, um em fevereiro e agora esse último em março. Um passeio único, né, dentro das Cataratas do Iguaçu à noite, né, as pessoas poderem ver as cataratas com a luz da lua, né, o arco-íris prateado, famoso já aqui, né, nas cataratas. E eu sempre digo isso, que é um passeio único que não existe em outro lugar no mundo, né, você poder estar ali ao lado das Cataratas do Iguaçu durante a noite. Então, o passeio precisou ser reformulado. Nós fizemos hoje praticamente duas opções, né, a pessoa tem a opção de jantar no restaurante Porto Canoas e a opção apenas de vir visitar, então, o atrativo durante a noite. Então, tem funcionado bem, nós estamos recebendo aí cerca de 500 visitantes a cada edição do Luau, é um número bastante interessante, e isso é mais uma opção, né, para o morador de Foz do Iguaçu e da região também contemplar o Parque Nacional das Cataratas durante a noite, e também para os visitantes, para os turistas que se encontram aqui na cidade durante estes dias. E já temos programado, Bruno, mais 3 edições, né? Então agora para os próximos 3 meses já estão marcadas também as edições do Luau das Cataratas. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu. CBN Turismo. E o governo do estado decretou área de utilidade pública nas proximidades do aeroporto de Foz do Iguaçu para que sejam realizadas as futuras obras de ampliação. As informações com Bruno Zanetti. O governador do Paraná, Beto Richa, e o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, assinaram um decreto que transforma 1 milhão e 400 mil metros quadrados no entorno do Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, em área de utilidade pública. Com a medida que permite a ampliação do local, o governo federal poderá modernizar o aeroporto com a construção de nova pista e o aumento de terminais. Beto Richa disse que o governo do Paraná tem ajudado a Infraero na desapropriação de áreas e ampliação dos aeroportos administrados pelo governo federal. Essa ação acontece em paralelo aos investimentos de ampliação e melhoria de 36 aeroportos regionais administrados por prefeituras, onde foram investidos mais de 21 milhões de reais em 2 anos. Investimentos em infraestrutura de transporte, de logística, isso ajuda no desenvolvimento econômico, social mais vigoroso de uma região. São elementos fundamentais para atrair investimentos, para diminuir o custo de produção de uma determinada região do estado. Por isso que nós temos incentivado, apoiado investimentos de infraestrutura em todo o estado do Paraná. O secretário de Infraestrutura, José Richa Filho, afirmou que o governo já destinou 36 milhões de reais de recursos estaduais no processo de desapropriação de áreas dos aeroportos de Londrina e do Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De acordo com ele, o governo do Paraná tem ajudado desde 2011, pondo à disposição do governo federal equipes do estado das áreas técnicas como topografia, engenharia e avaliadores e da administrativa. O secretário disse que os aeroportos exigem estudos especiais, dependendo da região. Você tem que trabalhar, já existem projetos nesse sentido, no estado de modo geral, não se falando em aeroporto para essa ou aquela cidade, mas um aeroporto que atenda uma região. Como é que você atende o estado pensando em polos regionais? Como é que você escoa melhor aí a produção, os produtos, os serviços? Como é que você atrai o investidor de fora que hoje está de olho no Brasil, mas vai investir se você der essas condições para ele? O secretário José Richa Filho explicou que o governo estadual vai ajudar o governo federal a investir em 15 aeroportos regionais, dando apoio técnico e também no auxílio de licenças ambientais e na criação de decreto de áreas de utilidade pública. Além de tornar viáveis os investimentos federais, o governo do Paraná deve aplicar mais 38 milhões de reais em obras e melhorias nos 36 aeroportos regionais do estado. Outra ação é a renovação do Plano Aeroviário Estadual, cuja última edição é de 1998. O novo Plano Aeroviário vai apontar quais investimentos e que tipo de ações precisam ser feitas nos próximos 20 anos para promover o desenvolvimento do setor aéreo do Paraná. Bruno Zanetti para a CBN Foz. 11h33. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre a Agência de Desenvolvimento do Turismo Cataratas de Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, cujo novo presidente assumiu nesta semana em substituição a Jaime Nascimento, atual secretário municipal de turismo aqui de Foz do Iguaçu. Vamos ao repórter CBN em Rede Nacional. Já voltamos com outras informações até meio-dia aqui no CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 37 minutos, e a organização dos X Games em Foz do Iguaçu confirmou aquilo que já vinha sendo ventilado desde o início do mês de fevereiro. A banda CPM 22 é a primeira atração musical confirmada na X-Fest, evento paralelo às Olimpíadas Radicais. A banda deve apresentar-se em Foz do Iguaçu na sexta-feira, juntamente com outras 3 atrações que ainda não foram reveladas. Especula-se para o palco da X-Fest, um DJ que participa atualmente do festival Lollapalooza em São Paulo. O ingresso para qualquer competição dos X-Games dá direito à participação na X-Fest. No dia respectivo à modalidade adquirida, é possível também adquirir ingressos apenas para a festa no valor de R$ 40. E as obras de instalação da rede subterrânea ao longo da rodovia BR-469 no Parque Nacional do Iguaçu devem ganhar novo prazo para entrega, assim como também a ciclovia paralela a essa rodovia. A finalização das obras, que estava prevista agora para o mês de março, foi prorrogada, adiada em razão das chuvas que atrapalharam o cronograma de trabalho. As escavações devem ser concluídas até a metade do mês de abril e o restante dos trabalhos finalizados no mês de maio. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o Leoveraldo Curtarelli de Oliveira, ele que é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena e, nesta semana, assumiu também a Agência de Desenvolvimento da Região Turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu, a ADETUR Cataratas e Caminho. Bom dia, Leoveraldo. Bom dia, ouvintes. prioridades para esse período à frente da agência que faz esse trabalho com os municípios lindeiros e também região das Cataratas do Iguaçu? Então, nós temos um grande trabalho pela frente aí. A agência de turismo, a Detur, teve um grande trabalho realizado pelo GM Nascimento e toda a sua equipe. E, então, nós temos um grande trabalho aí para desenvolver com o turismo pelos próximos 2 anos aí. Então, tem vários projetos já que estão em andamento. Um, por exemplo, que é o projeto aí da sinalização para toda a região lindeira aqui, para quem se desloca do Mato Grosso para Foz do Iguaçu, os caminhos alternativos que existem, além da 277, já é um projeto que já temos recursos para realizar isso. Temos um projeto também aí para trabalharmos a questão da própria sinalização turística, para as placas turísticas, que são cor marrom, informando os pontos turísticos da nossa região. E também explorarmos alguns projetos relacionados aí ao nosso turismo que existe de fato em nossa região, que são as nossas pousadas, os parques aquáticos, dar visibilidade a essas empresas turísticas que temos aqui na nossa região e poder integrar elas à Foz do Iguaçu, que é um dos grandes destinos turísticos aí do Brasil, um dos maiores do Brasil, na verdade, e nós podemos então fazer esse link de todos os municípios lindeiros integrados com Foz do Iguaçu e atrair turistas aqui. Tem muito potencial, temos aqui na região o público nosso que tem uma boa renda, tem condições, tem uma classe empresarial que busca atrativos aí para suas empresas, para seus funcionários, seus colaboradores. E nós temos muitos campings, por exemplo, como eu falei, pousados aí com vários atrativos que podem ser utilizados aí para que essas empresas, seus colaboradores, mesmo as famílias possam passar bons dias, bons final de semana aí com muita diversão. E muitas vezes nós buscamos isso fora da nossa região, buscamos Santa Catarina, buscamos São Paulo, sendo que nós temos grandes possibilidades, grandes atrativos para a nossa região. Então, como eu falei, é um trabalho que tem se levado muito a sério, um trabalho de nós construirmos uma reputação da agência. A agência já fundou, ela foi uma fusão do Fórum de Turismo com o Instituto, foi muito bem encaminhada aí pelo Jaime Nascimento, hoje que é o secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, já é um cara muito bem relacionado, tem um trabalho brilhante. Nós temos a missão de dar continuidade e focarmos em projetos que, de fato, consigam consolidar o negócio do turismo na nossa região. Essa temporada de verão na região do Lago de Itaipu, qual que é a avaliação que já dá para fazer, tendo em vista que a atividade em várias prainhas acabou prejudicada em função do baixo nível do Lago de Itaipu? Então, de fato, nós temos aqui, desses 16 meses, temos 8 prainhas aí ativas. As prainhas, de fato, são também um escopo do nosso estudo. Sabemos que temos que ter um estudo sobre como conduzir, como apoiar os municípios, criar uma alternativa que não tenha menos custosa aos municípios, buscar uma alternativa que viabilize a utilização dessas praias, que possamos criar um roteiro atrativos que consiga prolongar a permanência do turista nessas praias, que a regra geral é que o turista vem para final de ano, alguns dias no final de ano, alguns dias do carnaval, alguns dias do Natal, e acabam não tendo uma permanência maior. Porém, o custo de manutenção dessas praias é um custo custa mês a mês, o ano todo, para manter essas praias com segurança, limpeza, manutenção de grama, área de jardinagem. Então, os custos são muito grandes. Então, o objetivo também da agência é nós buscarmos uma alternativa junto aos lindeiros, junto aos prefeitos, para que possamos, de fato, viabilizar a utilização dessas praias e elas se tornem um grande atrativo por um período maior, né? Que elas se expandam, que não seja tão restrito a essas datas aí que financeiramente acaba onerando os municípios e não tendo um retorno aí para os municípios ou mesmo se pagando seus custos. Mas, como falei, as praias da nossa região são praias consolidadas. O público da região gosta de passar os finais de semana, nesse período do verão aí, vir para os municípios lindeiros. Então, já é um atrativo, já é um ponto conhecido, porém nós temos que talvez buscar uma forma mais adequada de explorar isso, que seja um jogo de ganha-ganha, que o turista se sinta bem, aproveite toda a infraestrutura, mas também que não seja um custo tão alto para que os municípios que administram ela. Investimentos como esse que foi feito em Itaipulândia recentemente, a questão do parque termal aquático ali em Itaipulândia, isso ajuda também, de alguma maneira, a diversificar o turismo nessa região dos caminhos? Sem dúvida nenhuma. Esses tipos de investimento, eles colaboram muito para a consolidação da nossa região aqui como uma região turística também. Então, nós temos aí o Parque de Itaipulândia, ele vai ser um vínculo, na verdade, com Nova Iguaçu, um vínculo com São Miguel, com Medianeira, ou seja, estamos criando links com outras regiões. Então, a partir do momento que cada município tiver um atrativo, o que possa ser algo interessante para a comunidade, para empresários, para colaboradores, nós podemos criar um roteiro de turismo na nossa região. Eu acho que se nós conseguíssemos, cada município, ou pelo menos alguns municípios, ter alguns atrativos, nós podemos criar aqui um caminho, na verdade, turístico, que vá atrair turistas da nossa própria região, da nossa micro-região, e também turistas do estado e fora do nosso estado, do Brasil inteiro, para a nossa região. Nossa região, contamos aqui com empresários muito focados, que estão profissionalizados, trabalham com metas, com objetivos muito claros, e isso facilita muito essa ação. E é importante ressaltar também que isso tende a dar certo, funciona que atualmente as entidades estão muito bem articuladas com o poder público, estão articuladas aí com as entidades, iniciativa privada, estão falando a mesma língua. E isso facilita muito o planejamento, e eu acho que a Detour está focada nesse caminho, foi muito bem conduzida, né, como eu já excelentei pelo Jaime. Então é possível que nós nos aproximamos aí dos municípios, das entidades como as associações comerciais, e possamos criar um plano, como você falou, linkar esses pontos turísticos aí, um por município ou mais por municípios, e transformar aqui um caminho de turístico que possa atrair pessoas de toda a região. Isso significa bons negócios para nós, significa geração de renda, geração de emprego e, automaticamente, fortalecimento da nossa região. Conversei aqui na CBN com o Leoveraldo Curtarelli de Oliveira, ele que é o novo presidente da Detour Cataratas e Caminhos. Muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado, gente. Estamos sempre à disposição aí. E o nosso objetivo é fazer um grande trabalho aí, que consolida os municípios mineiros aí como um ponto atrativo que traga turista aí de toda a região, de todo o Brasil e até o exterior para a nossa região. Sabemos do nosso potencial e da nossa capacidade. CBN Turismo. 11h46 e o Conselho Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu realizou na quinta-feira reunião ordinária para debater a situação de ingresso de veículos de turismo ao Parque Nacional do Iguaçu e também o fechamento da pista do Aeroporto Internacional Cataratas para reformas. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. O Conselho Municipal de Turismo realizou uma reunião na tarde desta quinta-feira para tratar de temas importantes para o setor em Foz do Iguaçu. Por causa da véspera de feriado, poucos membros participaram da reunião. Um dos assuntos era a reforma da pista do aeroporto, que pode ocasionar o cancelamento de alguns voos. De acordo com a superintendência da Infraero, o andamento das obras está sendo conversado com as companhias aéreas para que os impactos sejam os menores possíveis. A Infraero realizou uma apresentação do projeto de reforma. A obra ainda não foi licitada, mas o órgão garantiu que será executada. Para o Contur, as obras não podem intervir nos voos. De acordo com o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, outras reuniões devem acontecer para tratar do assunto. Nós vamos ter aí, a partir do final do ano, se não me engano, fechamento de algumas horas do dia da pista para essa reforma. Então nós vamos discutir com a Infraero o horário desse fechamento, para que não haja repercussão no fluxo de turismo, né? Que não prejudique aí o nosso movimento e os voos, que nós temos um grande esforço para ampliar esse número de voos, né? O Conselho Municipal de Turismo também tratou sobre a entrada de veículos de turismo dentro do Parque Nacional do Iguaçu. De acordo com o Conselho, a discussão sobre a permissão ou não da entrada de veículos na unidade deve ficar sob responsabilidade da administração municipal, já que o levantamento feito pelo Contur não teria sido considerado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A posição do Conselho deve ser levada até o prefeito Reni Pereira. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui na CBN e em entrevista aqui à Rádio que Toca Notícia, o secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu, Jaime Nascimento, fez um apelo aos empresários da cidade para que aproveitem os benefícios oferecidos no programa de capacitação Pronatec Copa na Empresa. Segundo Jaime, até agora, a procura tem sido pequena. Nós temos uma oferta de capacitação, de preparação para a Copa do Mundo, e nós tivemos uma procura pequena até agora. Nós estamos tentando motivar os empresários, motivar as instituições para que aproveitem a oportunidade e aproveitar essa grande oferta de capacitação que o Ministério do Turismo está trazendo para a Copa do Mundo. Nós temos um grande número de cursos sendo ofertados e em função de não termos tido até o momento uma procura significativa, essas inscrições foram prorrogadas ainda sem data limite, para permitir que as empresas inscrevam seus profissionais para fazerem essas qualificações e que possam atender de maneira mais, com maior qualidade, aí os turistas que devem chegar com certeza para os grandes eventos. Na opinião do secretário Jaime Nascimento, por mais que se fale no assunto, ainda falta ao empresário a consciência sobre a importância da capacitação de seus funcionários e colaboradores. Eu acho que o empresariado, tendo em vista aí a grande demanda que nós estamos tendo aí com o movimento nos hotéis, o movimento nas agências, não tem priorizado a capacitação como importante para melhoria da qualidade de atendimento e fidelização do nosso turista. Então, acho que esse é um trabalho que nós estamos tentando, no sentido de sensibilizar as instituições e o empresariado, para que invistam na capacitação. O investimento é mínimo, na realidade os cursos são todos gratuitos. O empresário precisa formar a turma e inscrever essa turma na Secretaria de Turismo. É um processo bastante simplificado. Nós temos três instituições que estão ofertando os treinamentos. É o SENAC, o SENAI e a IFPR. Essas instituições, inclusive, oferecem alguns auxílios para que os estudantes façam esse curso. Quer dizer, então, além do curso ser gratuito, as três instituições ainda oferecem. Por exemplo, o SENAC está oferecendo R$ 2,00 por hora aula para os estudantes fazerem os cursos. Esses R$ 2,00, no sentido de ajudar o aluno com vale transporte, lanche. O SENAI está oferecendo vale transporte e o lanche. E a IFPR parece que também está oferecendo um auxílio para o estudante. Então, na realidade, o esforço do empresário é muito pequeno para fazer promover esses cursos, né? Basta fazer as inscrições. Nós já estamos aí muito próximos da Copa do Mundo, então nós pedimos aí que o quanto antes se façam essas inscrições. Quanto aos cursos oferecidos, Jaime Nascimento destacou uma série de possibilidades. Nós temos uma ampla gama de cursos aqui, tem várias possibilidades. Eu vou destacar aqui, nós temos para a área de eventos, organizador de eventos, cerimonialistas, mestre de cerimônias. Na área de hotelaria, temos governanta, recepcionista, temos na área de gastronomia, auxiliares de cozinha, de padaria, confeitaria, cozinheiros, garçons, copeiros. Temos, por exemplo, cursos para sushi man e sommelier, que são profissões muito procuradas no mercado. E, especialmente, o que vai fazer com que o nosso turismo tenha um nível melhor, nós temos várias ofertas de cursos de idioma, inglês, espanhol, francês, em três níveis, nível básico, intermediário e avançado. Então, é uma grande oportunidade que o empresário tem, não só para a Copa do Mundo, como para qualificar melhor o seu serviço, para ter uma oferta que futuramente possa, inclusive, trazer mais receitas, né? Porque à medida em que a qualidade do seu empreendimento melhora, ele tem condições de oferecer um serviço de maior valor agregado. Palavras de Jaime Nascimento, secretário municipal de turismo de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais sobre as duas exposições inauguradas no Ecomuseu de Itaipu nesta semana para os visitantes aqui da região. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. E a cidade de Porto Iguaçu ganhou nesta semana sua primeira agência de turismo comunitária, a Iriapu Turismo Guarani, que é gerenciada pelos índios guaranis que vivem na aldeia de Iriapu e querem explorar de maneira mais organizada as visitas à comunidade. O objetivo do grupo também é capacitar os jovens da tribo para que trabalhem no setor turístico, oportunizando geração de renda nesta aldeia que já recebe há cerca de 6 anos visitas de turistas interessados em saber mais sobre a cultura guarani. CBN Turismo. E o Ecomuseu de Itaipu inaugurou nesta semana 2 novas exposições. Quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. O Ecomuseu da usina de Itaipu lançou nesta terça-feira as exposições Quando os Objetos se Cruzam e Bens Tombados do Paraná. A primeira delas apresenta trabalhos feitos pela artista plástica Elke Coelho, doutoranda em artes visuais pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e professora no Departamento de Arte Visual da Universidade Estadual de Londrina. A artista trabalha com o emprego de pequenos objetos no campo da arte, a arte relacionada ao cotidiano e desenhos. Para a Foz do Iguaçu, trouxe trabalhos feitos entre 2008 e 2013, com peças formadas por objetos como grão de sagu, palito de fósforo, algodão e pequenos desenhos. Eu acho que por meio do meu trabalho eu consigo, espero que o espectador também consiga, entender o cotidiano dele de uma outra maneira, de uma maneira mais expansiva, né? Então, eu até brinco um pouco com meus alunos, eu falo que a gente tem que ter um olhar bastante desconfiado em relação ao cotidiano. Então, olhar um palito de fósforo desconfiando que ele é só um palito de fósforo, né? E começar a prestar atenção nas coisas mínimas, nas pequenas, naquelas que estão no canto, naquelas também fadadas a uma funcionalidade muito estreita. É um pouco isso que eu tento fazer com o meu trabalho, né? Fazer com que um objeto ele saia daquela funcionalidade invisível, invisível porque quase não se nota, e adentre em outras instâncias, a gente poder ver ele de uma maneira diferente. Um dos destaques da exposição da artista é a série Quando Criança Verme Sonhava em Ser, que traz quadrinhos com pequenos objetos e uma frase escrita embaixo. De acordo com o artista, uma forma de mostrar as diversas maneiras de se representar que algo pode ter. Tem cerca de 40 arranjos materiais. Cada arranjo material tem um objeto e uma palavra que acompanha. E tem objetos que eles foram feitos anteriormente, né? Então foram instalações grandes que eu produzi e depois eles entraram nessa série. E tem algumas coisas nessa série que eu pretendo fazer muito maior, como uma instalação. Então eu entendo como o coração parece que muitas coisas na produção passam por ali, sabe? Circulam por ali. E olhando, eu enquanto artista, olhando aquela série, eu ainda vou fazer muita coisa, sabe? Só desdobrando coisas presentes nessa série. Já a mostra Bens Tombados, imagens do patrimônio cultural do Paraná, revela a riqueza cultural do estado em 65 painéis fotográficos do patrimônio histórico, artístico e cultural paranaense. De acordo com a técnica do Ecomuseu, Tatiara Damas, o objetivo das exposições é levar uma opção de cultura diferente para o público. O objetivo desse espaço é trazer mostras, né, do Paraná, também representativas nacionalmente também, né? E de modo a contribuir com os artistas locais, com a cultura da região toda, né? A visitação ao Ecomuseu pode ser feita diariamente das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A entrada é gratuita para moradores de Foz do Iguaçu e região, mediante comprovação de residência ou apresentação do título de eleitor local. O ingresso custa R$10 para os demais visitantes. As exposições seguem até junho. Maurício Freire para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN. Chegamos ao final do programa CBN Turismo neste sábado, 30 de março de 2013. Que na sequência com o repórter CBN em rede nacional. Outras informações locais no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.